Golf Livre Estação 075. X-Golf. Golf. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, com 5 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, TAM 3858. Boa noite, Gol, no 604. Boa noite, no 04, 2000, via Mari, ajuste no 013, reporte localizador. 2000, reportará essa reclamação, solicita fazer GPS, pista no 0. Autorizado, Positap, Serra Vitor 366. Gente, Positap, Serra Vitor 366, no 604. Decolado ao 50, chame o controle 119.8. 198, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, TAM 3858. 58, 370, Momo, transição, frote, vigilância. 370, TAM 3858. Salvador, Mutuano Estrada 6748, cruzando 2000 Boa 482, mil pés via mar e 1013. 2000 via mar e 1013 da TVT. Recife agora, 1-2 685, alternando 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-2-5-4-5, obrigado, boa noite. Salvador, tem 3850, cruzando 125, possibilidade de voar direita frente. Mantenha a saída, solicite diretamente ao centro, Recife, no 2685, alternando no 2545, 3850. Centro, 2085, 2545, obrigado, uma boa noite. Senhor Alimé, 748, o que é do outro do centro? Firme. Pode usar para o externo e para o Edmé 748? Negativo, mantém a chegada. A 4 vai passar agora Serra Vitor 366. Chame a torre 118-612. 118-612, agora. Oi. Oi, Salvador, boa noite, gol no 604, tá, autorizado com a aproximação, reporte final, trem checado, pista no zero. Gente, já estamos com o trem baixado, travado, avistando, passando Serra Vitor 366. Gente, estou passando 372. 604. Serra Vitor 372, trem baixado, travado. Sim, Vitor, o vento de 100 graus, meia dúzia nós. 604. 748 autorizado, LS, torre agora, 118-612. LS. Oi, Salvador, boa noite, é do LS, 748, é agressão final, viu? 748, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Atento. Roberto Solo 02, táxi livre à direita, via Alfa e Juliette, portão 5, na minha escuta. Alfa Juliette, pelo portão 5, 604. Filipe Ouso 48, vento de 100 graus, 10 mais. Filipe Ouso, na CPT. Salvador, TAM 3152. Me chamo de junto, meu, por favor. Confirme a frequência. Sorri, 1812. 1812. Torre Salvador, TAM 3152. 3152, Recife 330, lá de corte. Bora. Pascal 157, bomb arrival down level 106. Pascal 157, leaving squawk ident, proceed on bomb arrival, descend to 040, altimeter sighting 1013, still elevator surveillance. Down at flight level 040, on bomb arrival 1013, on Canadian Pascal 157. Sole Salvador, uma boa noite, tá? 3305, informação Alfa. 3305, chame 1198. Boa noite, a sua identificação. Prossiga na chegada MAN, desça para 3000 pés com 1003 no ajuste. Totalmente inteligível na 19.8, pode modular na 19.35? Confirmo como me recebe agora. Ah, quando o senhor solta aí o botão da portadora, um chiado muito forte aqui pra gente. Vamos permanecer em 698, caso continue esse problema, a gente se moldou em 6935, ok? Estamos checando aqui agora. Vamos manter 198, descendo para 3.013, autoriza voar Serra Vitor 366? Afirmativo, para o RNAV na pousa Serra Vitor 366, 2.500 pés, autorizada. 3.307. A gente vai descer para 2500 pés na proa de Serra 366 para completar o RNAV da 10, tá? 3305. Delta 3152, tá pronto. Portão 8 está autorizado, pushback acionamento, pronto para a cópia? Pronto para a cópia inicialmente, 3152. Autorizado para Recife, 330 nível, na turística 58. Decola com curva esquerda, saída Apuca, transição Aracaju. Aciona 5125 e o controle 19 decimal 8. 330 autorizado, conforme via turística 58, decola Apuca, Aracaju com curva esquerda, 5125. No transponder, controle saída 9.8, da 3152. Correto, chama para o push acionar. Tá pronto, 3152. Autorizado, push no táxi. Agora terminal, ingressando na terminal Aracaju, prossiga com referência visual, chamando controle Aracaju 120 decimal 3. 203, obrigado, bom domingo. contato Titan 3152 com 130 a bordo, 130. Autonomia de 3 horas e 40, alternando o Natal. O táxi chama de ponte de espera, pronto, 3152. Camarada, 3152.